604.0, dá uma olhada. O Gol 604 tem condição de alinhar e decolar sem parada? Negativo. Ok, então mantenha por gentileza o ponto de espera. Vai manter o Gol 604. O 076 está autorizado a prosseguir o táxi via Alfa e Juliette para o portão 2. Alfa, Juliette para o portão 2, Gol 076. O 9907 está, cheque o trem, está autorizado o pouso na 10, o vento de 1,30 graus com 14 nós, altímetro no 022. Aqui o trem checado, total 9907. Para qual tempo? 6313, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive e após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, cumprindo inicialmente a subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5454, o controle em 120.8, cotejo. Atualizado para Guarulhos, nível 360, decola da pista 10, com curva direita, saída da EL, transição Leda, Leda Bridge. O capital Brasilou 16 até Belo Horizonte após a posição Trive. Transponder 5454, controle 120.8, 6313. 6313, correto o cotejamento, a informação vigente é Alfa. Troca para a frequência da torre 118.612 para o pushback e acionamento no portão 4. Informação Alfa 102.3, o caminhão 63. O 604 está pronto para a decolagem, confirma? Pronto para a decolagem, o 604. Ok, no 604, ali mantenha 10, prepare para a decolagem, então logo autorizado. Lindo. Ali mantém 10, o 604. Salvador, muito boa noite, tá 3398, 2,5 milhas do externo, baixado e travado. Boa noite, aguarde pista livre para o pouso, tem um Gol tomando a posição, presta a iniciar a rolagem, tá 3398. Afirmativo, aguardando, tá 3398. Total 9907, no solo aos 34, por gentileza, agilizando a liberação à direita, taxi na Alfa e Kilo para a posição 7 do PAT 3. Já livrou, Alfa Kilo, posição 7, PAT 3. Gol 604, reautorizado, a linha decola da 10, vento de 130 graus com uma dúzia de nós. Decola autorizada, vai da 10, Gol 604. Ciente 6747, aguarde após o pouso do TAN, ali e mantenha 10. Aguarda, bom que espera, 6747. TAN 3898, checando o trem, está autorizado o pouso na 10, vento de 130 graus com uma dúzia de nós. Afirmativo, baixado travado, livre pouso, TAN 33. 3698. O Gol 1604 decolou aos 36, o controle em 120.8. Bom voo e boa noite. Controle 108, uma boa noite, bom trabalho. Gol 1604. Controle Salvador, boa noite. Gol 1604. Boa noite, Gol 1604. Contato radar, e manter o nível 370, saída Momo. Livre ascensão 370, saída Momo, Gol 1604-235, Azul 4235, boa noite, aguardo o instante para a cópia. Seria a saída para a cópia? É da Euleda Bridge a subida. Afirmativo, a linha mantém 1-0. Fantas 398, seu solo aos 38, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 08. Direita, Alfa e Juliette para o 08, tá, 398. Web 6747 reautorizado, ali decola da 10, vento de 120 graus com uma dúzia de nós. Complete final LS, chame a torre 1-86. 5972 no ILS. Boa noite, Rio 5972. Complete a aproximação, aguarde a autorização para o pouso. Web 6747 decolou aos 40, controle o aguardo em 120.8, bom voo e boa noite. 208, muito obrigado, até boa noite. Boa noite, Europa Kilo 84. Europa 084, stand by to copy the ATC clearance. Copy. O radar se mantém o nível 360, Peradão. 360, Adael, pode rodar, Elcio. Autorizado. Trem embaixo travado, autorizando o pouso, sinto o vento. Alpha 084, ready to copy. That's confirmed, sir. Europa 084, clear to Madrid, initially flight level 350 via Upper Whiskey 58 up to Orago position, Oscar Romeo Alpha Golf Oscar position. After that we will follow in accordance to your flight plan route. Take off runway 10 with left turn to Pucca departure and Alpha Romeo uniform transition. Transponder 5456 and departure control frequency 120.8. Read back, please. Okay, Europa 083 is clear. Europa 084 is clear to Madrid via runway 10. After departure, we can turn left to the Pucca departure. Transition Aracaju. After that, Upper Whiskey 58, Orago. Flight plan route to destination. Initially, climb level, flight level 350. Squawking 5456 and frequency will be 120.8. That's correct. Information now is Alpha. Call tower 118.6 when ready for pushback and startup. 86 for pushback and startup. Thank you, sir. Good night. Do me up, Sanji. What's that? And I'll lie. Obrigado, sir. Rio 5972, no solo aos 43, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Kilo para a posição 9 do Pat 3. Jet 6747 está autorizado, bridge. Muito obrigado, bridge 6747. Boa noite, Trip 55 no 5, acione a identificação. E 6 milhas, Nordeste de Salvador, vigilância, mantém 140 na proa de Bonf. Aguardo para iniciar a descida. Trip 55 no 5. Puxa Puxa 63 no 3, autorizado o puxa acionamento, o altímetro é 1023, chame para o táxi. O Rio 5972 na escuta da torre? Afirmativo, tá chovendo aí no pátio 3, confia. Tá. Ok, gente, agradeço. Salvador, Canal 63, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi à direita, chame nesta para a decolagem. Azul 4235 na escuta para a cópia. Prossiga 4235. Azul 4235 autorizado para Confins, nível 360 pela APRA Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5463 e o controle em 120.8. Aguarde um minuto para o cotejamento. Objeto 6746. 47, chame de CIF, frequência 125, décima 1, alterne 13325. Puxa 63 no 3, está autorizado a alinhar e decolada 10. O vento é 150 graus com 1,6 dúzia de nós, 16 nós. Desça para 4 mil pés, ajuste 1023. Correto, azul 4235, chama para o táxi. Chamarei, obrigado. Salvador, o voo no 074. Voo no 074, a informação vigente é a Bravo. Aguarde um instante para a cópia, é o 360 Guarulhos. 74, no 74. Para o puxo acional, azul 423513. Autorizado, chame táxi. Deixe chamar táxi. 63 no 3, decolou de Salvador aos 56, chame o controle em 120.8, bom voo e boa noite. Controle de Salvador 120.8, obrigado, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Xané 6313. Boa noite, Xené 6313, contato radar na decolagem, subi manter o nível 360, saída da 1. Subindo para 360, solicita para o Adirela. Pro Adidael, 6313. Gente, na Pro Adidael, 6313. No 074, copia. Escuta, precisa. Uno 074, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRO Zulu 16, até Belo Horizonte, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é 5460 e o controle opera em 120.8. Coteja. Apelo. Autorizado. PIP 555. Certo, autorizado. Vou apelo. PIP 555. 60 no transponder e o controle é 120.8. Bom nome. 074. 1074, correto. Chame para o acionamento. Chama lá. É 3h25, é isso? Ok, Campinas, 3h25, 84 ao bordo. Tá livre o táxi à direita, chama na ponta de espera para a decolagem, azul 4235. Salvador, boa noite, 3305 para cópia Recife 330, informação Bravo. Confirma, chamou a torre, o azul. TAM 3305. Perdão, TAM 3305, aguarde para cópia 330 Recife. Aguarda. Agora foi o azul que chamou, não é isso? Ah, ok, perdão, está autorizado a alinhar e decolada 10, o vento é de 150 graus com 9 nós, o azul 4235. Salvador, muito boa noite, eu sou 3172, seu nível 1972, chegada máxima. 5972 para o Galeão, nível de voo 3... 20 já autorizado, só um minutinho para a cópia.